Xane 6075, cruza nível 170, Xane Recife 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 235, 25, Ana, Xane 6075, obrigado, bom trabalho. Azul 2535, cruza nível 60, chame Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Chama Recife, 128, decimal 35, 125, decimal 1. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. 225, nível 220, Delta Destino. Meu nome é 225, acione identificação, desça para o nível de voo 050 na Pro de Alagoinhas. Em Alagoinhas, intercepta via Bonfim. 050, Alagoinhas, via Bonfim, acione a 3171, bom dia, tenho pré-autorizado 320, copia, aguarda a coordenação. Copia, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, subidação voo 1, transição ótima, via pêndulo 10, Taubaté. Transponder 5020, controle 119, decima 8. Transfere para o pushback acionamento. Camarada, muito bom dia. Eu vou no 961, autorização galeão. Assente da informação Foxtrot. Gol 961, bom dia. Autorizado galeão, nível 360. Decola da pista na 0, curva à direita. Subidação voo 1, transição dóquilo. Via pêndulo 44, seguro, apenas primeiro 857, MOUS. Transponder 5021, controle 119, decima 8. Aprovado, 360. Morada, 120, primeira curva à direita. Saída, salvo 1, dóquilo, no pêndulo 44, seguro, apenas primeiro 857, MOUS. 5021, transponder 198, controle, Salvador, voo 961. Bando 961, correto, e pronto para o puxo de acionamento. Valeu, Neto, obrigado. Salvador, voo no 961 para o tiver cancelamento, está no portão 7. Autorizado, chame o transfer taxi. A porta dele. Renamia 225, desça via para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado LF e reporte estabilizado. Via 2.000 pés, reporte estabilizado, via 224. Negativo, mantenha a via, informe que o marcador externo está inoperante. Vai, mantenção. Gol 961, vai iniciar. Fica na praça, mas vai iniciar o pushback, ok? Beijo. Que afastar, ver a porta rapidinho aí, vamos lá, né? Xanem 625 já foi autorizado, LS X-ray da pista no zero. Não será possível voar pro Sierra Vista 372. Número para pouso do 6225. É o número 1. Autorizado manter a presente velocidade, o Xané 6225, fica a critério do comandante. 6225. Pois aceleramento, prosseguir visual, o Xané 6225. A 6225 está propondo modificação de regras e plano do voo instrumento para o voo visual? Afirmativa. Gente, confirme se tem referências com solo da presente. Afirmativa, caso contrário não solicitaria. Gente, apenas para confirmação, o procedimento a ser utilizado pelos controladores. Voo IFR cancelado ao 0898, está autorizado prosseguir voo visual, desça para altitude de tráfego, reporte visual com a cabeceira no zero. Desça para altitude de tráfego, reporte visual com a cabeceira no zero, Xané 6225. Voo 9776, acione identificação, mantenha a proa de Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. O 9776 está cancelado as restrições na chegada Bonf e velocidade a critério do comandante. Autorizado, táxi via Pátio até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0-4. aceitando a final da cabeceira 90, embaixo travado, Oceania 6225. Reflete a final e chame torre 118.95, bom pouso. Intercepta a final, 1895, obrigado, até já. Salvador, muito bom dia, Oceania 6225, na final da cabeceira 90, embaixo travado. Oceania 6225, pouso autorizado, piscina 0, vento 940 graus, 049. 6225, pouso autorizado. 3 anos, piscina, está pronto para ataque, confio a ver de 210, autonomia de 4 horas, galeão. Autorizado o táxi via pátio, ponto de espera, torre, mantém a frequência, o ajuste no 014. Gente, o ponto de espera chama 1895, a frequência da 3171. Gol 9776, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado ILS, exceio da pistão no 0, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 1.0.4, reportagem estabilizado, final ILS, X-Ray, gol 9776. Hoje, 9.000, estou trabalhando. Afirma. Oceania 6225, solo 825, libere a próxima direita. Táxi autorizado via Alfa, reporta ministro da Juliette. Táxi Alfa, reporta a Juliette 6225. Gol 1961, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1.60 graus, 05 nós. Iniciado, 6225, Alfa Juliette, ponte 06. Alfa Juliette, 06, 6225. Gol 1961, no decolar 227, controle Salvador, 1119.8, bom voo. 98, gol 961, agora. 71, ponto 0, 10, gol. Distrito no 71, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Radar em decolagem, se passar a nível de 1360, via saída sob voo. Tá, 1360, poderia fazer a gentileza de coordenar com o centro, a posição do óculos? O 961 no centro e mantenha a saída. Mantenha a saída, 961. Controle Gol no 961, solicita. Prossiga Gol no 961. Proa 210 para evitar formações. Quantas milhas Gol no 961? 15 milhas. Entra, pode desvio e Voileda Gol no 961. Pode desvio e Voileda Gol no 961. Autorizando o Santiano, decolado 30, controle Salvador 119.8. 19.8, obrigado. Reporta pássaros mortos na pista. 31.71. Ciente. Salvador Boa, 31.71, transfere. Para 31.71, a ACM transponder 5.020. Confirma que recebe. 19776, pista impraticável. Devido à aeronave que você colocou, colidiu com pássaros, tem condições de fazer espera sobre Simbra? Simbra, senhora, vai fazer sobre Simbra. São 31.71, cruza 2.900 pés, contato radar. Você mantém níveis de voo 320 via saída São Bruno. 320 via São Bruno, 31.71. Você está confirmando o voo 976, a senhora tem um estimado aí de tempo de espera? O 9776, estou aguardando esperar o estimado da torre. Ok, obrigado. Aí estamos a 2 milhas para a Simbra. Vai iniciar a órbita. Sim. 9786, previsão de 7 minutos. 7 minutos, muito grato. Está 3171, vou fazer um desvio à esquerda na proa 190. Cliente 3171, após desvio de Voileira. Após desvio, Voileira. Bruno 759, dessa via, chegada Bonf para 4 mil pés, que negar no 094. Via Bonf, 4 mil pés, no 3171. Cliente. 0961, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Você confirma a primária, por favor? 128.35, Gono 961. 2835, 125, 961, boa. Bruno 093, desce a via, chegada a Bonf para nível de voo 050, que negar no 015. Senhoras e senhores passageiros, com sua licença, aqui quem lhes fala é o comandante. Desculpa. Controle Salvador, 1977, Aragão. Confirma a aeronave? 1976 está reinterceptando a perna de aproximação da órbita, alguma estimativa de tempo? Ou mantendo 7 minutos? Aguardando 9776, vou verificar tudo. Grato. Nove 7 7 6, é pista praticável, está autorizado a aproximar, é pós-estabilizado. Afirmativo, vai necessário agora uma nova órbita, está muito em cima para iniciar o procedimento de aproximação agora, ok? Na próxima interceptação da perna do localizador já continua a aproximação, o voo 9776. Sim, chegou 9776, complete a órbita e é pós-estabilizado. Reporte estável, 9776.